Quem dera tivéssemos asas para voar com Cristo. Agora, hoje, está com Cristo eternamente. Aonde estão os salvos que vão voar com Cristo? Levanta a mão e glorifica. Glória a ti, Senhor Jesus. Receba o louvor da tua igreja, Pai. Levanta a mão e vai glorificando ao Senhor. Aleluia, aleluia, dê glória, dê glória. Dê aleluia, dê aleluia. Dê glória ao Senhor, aleluia. Santo. Aleluia. Estaremos voando com o Senhor em breve. Santo. Deus me deu, faça esta declaração. Sou livre pra viver, morrer, cantar esta canção. O peso da minha alma já não existe mais. Jesus tirou de mim, humilhando a Satanás. Nada mais me impede, sou agora vencedor. Por mais que o diabo lute, já não tenho mais temor. Nada me detém, pois tenho Cristo em meu favor. E ouça Satanás, eu vou voar com o Senhor. Minha alma já não existe mais. Jesus tirou de mim, humilhando a